sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Em cima! Se resolver trocar amor por um instante, se pra você eu sou. Mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar. Gostou? Faz barulho! Muito obrigado, gente. Atualiza FM! Mucuri! Vive dentro de mim a mulher da vida. Minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina em Todas as Vidas. Livro. A cada página, uma descoberta. Apoio. Abrolhos FM. Uma parceria Rádio Senado. Ei, Mucuri região! Atenção! Quando o assunto é móveis de qualidade, tradição e confiança, a escolha é uma só. Credilar Móveis e Eletrodomésticos. Somos a loja de móveis com mais tempo de história na cidade, trazendo sempre o melhor atendimento, os melhores produtos e, claro, a entrega mais rápida de Mucuri região. Passe na rua Jovita Fontes 547, no Centrão de Mucuri. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 73 99 99 81 35. Credilar Móveis e Eletrodomésticos. Tradição, qualidade e rapidez que você confia. Um novo dia já começou. E é verdade que saúde não tem preço. Mas na Droga Mar tem até 90% de desconto no programa Farmácia Popular e medicamentos de graça. Droga Mar, medicamentos, beleza, brinquedos, eletrônicos e tudo para deixar você e sua família sempre bem. Pague no caixa ou em sua casa, com a maquininha que vai até você. Droga Mar, Avenida Central, Mucuri. Teleentregas 3206-1625 ou 99955-1625. 73-99911-1045. Abrolhos FM. A primeira da Bahia. ZYC 353. Rádio Abrolhos FM. Transmitindo em 104.5. Mucuri, Bahia, Brasil. O pinga do mal. E é só beber que eu vou ficando poliglota. Very good, alugão.